72 horas acordado, amigo, parceiro, já passei da conta. Eu já tô quase arrendando o bar de mudança pra cá, já tô de malas prontas. Eu sei que não tá sendo fácil, quando bate a saudade, bate o desespero. E paixão faz sofrer, isso não é segredo, você não é o último nem o primeiro. Só sei que tá doendo o coração, vem, tá pedindo arrego. Desculpa, meu amigo, não te dá conselho. Se eu não tiver pior, eu tô passando mesmo. Tô já chegando aí. Fecha duas doses, bote 10 reais de som. Dor de cotovelo a gente deixa pra depois. Por quê? Onde sofre um, bebe dois. Onde sofre um, bebe dois. Fecha duas doses, bote 10 reais de som. Dor de cotovelo a gente deixa pra depois. Por quê? Onde sofre um, bebe dois, onde sofre um, bebe dois, onde sofre um, bebe dois, dor de cotovelo a gente deixa pra depois. Alô, mano, volta, vem sofrendo, meu amigo, onde sofre um, bebe dois, eu tô chegando. Bora cantar e chorar junto, vaqueiro. Vamos embora que o coração tá sofrendo demais. 72 horas acordado, amigo, parceiro, já passei da conta. Eu já tô quase arrendando o bar de mudança pra cá, já tô de malas prontas. Eu sei que não tá sendo fácil, quando bate a saudade, bate o desespero. Que paixão faz sofrer, isso não é segredo, você não é o último nem o primeiro. Só sei que tá doendo o coração, vem, tá pedindo arrego. Desculpa, meu amigo, não te dá conselho. Se eu não tiver pior, eu tô passando mesmo. Tô já chegando aí. Peça duas doses, bote 10 reais de som. Tô de cotovelo, a gente deixa pra depois. Por quê? Onde sofre um, bebe dois. Onde sofre um, bebe dois. Peça duas doses, bote 10 reais de som. Tô de cotovelo, a gente deixa pra depois. Por quê? Onde sofre um, bebe dois. Onde sofre um, bebe dois. Onde sofre um, bebe dois. Dor de cotovelo a gente deixa pra depois. Por quê? Onde sofre um, bebe dois. Bebe dois. Onde sofre um, bebe dois. Bebe dois. Onde sofre um, bebe dois. Dor de cotovelo a gente deixa pra depois. Corta aí, vaqueiro. Ô, bora. Bora, macho.